sei se dá pra contar como foi realmente algo assim. Quem pode explicar? Eu jamais ouvi sobre Deus coisas tão coerentes. Eu só sei que a emoção me envolveu totalmente. Eu sorri. Demais.